Sierra November India, decolado aos 45, chame controle 199.8. Controle 119, Sierra November India, voa. Controle, o Bravo Felipe que está no trabalho de Paris. Ciente, aborte rotatória. Aborte rotatória, Bravo Felipe. Controle, bom dia, está captando o Sierra November India. Guarde. Salvador Papa Papa Bravo India Romeo, reaching for level 050. Bravo India Romeo, descend to 2000 feet, QNH 1012, clear ILS final approach, report perception localizer. Okay, clear down 2000 feet, 1012, clear ILS, runway 10, will report established, Papa Papa Bravo India Romeo. TAM 3859, confirme estabilizado. Afirmo. Positivo, estabilizado, machado travado. Sente a minha torre 118.95. 1895, obrigado. Papatango, Sierra November, India. Bom dia, senhora. Decolado. Agora o solicito o approach coral. Papatango, Sierra November, India. Já que o seu transponder não está recebendo modo alfa nem modo Charlie. Achando 5114, aguardando receber o contato. Afirmativo. Após o pouso do meio autorizado, alinhar e manter cabeceira no zero. Após o pouso, na companhia, alinhar e manter a nota. Patango Serra, November, Índia, contato radar, 2 milhas afastado do R de Salvador. Chegada bom, se desce para 4 mil pés, ajuste 1 na 0, 1 na 2. Total 9911, chame Recife, 1 na 2085. 1, 2, 3, 8. Michael Delta, frequência livre. 84 a bordo, 4 horas e 40, Serra Goiânia. 84 a bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 na noite, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, a ponto de espera 995, obrigado. 1895. 1895. O Papa Tango Bravo tirou isso na prova rotatória visual com campo. Tango Bravo foi Luiz que chame torre 118 decimal 95. 1895, Bravo tirou isso, graças. Papa Tango Bravo tirou isso na prova rotatória visual com campo. Papa Tango Bravo que Luiz que continua a aproximação. Vento no momento 070 graus 08 nós, reporte passando a vertical da RIMA. Reporte passando a vertical da RIMA, próximo. 3859 no solo aos 49 livre direito, chame só 1219. 219, tá 3859. Informação, torre, tem uma concentração de pássaros bem no eixo da pista. Aproximadamente 300 pés da cabeceira. Ciente, grato. Piso 179, autorizado de decolar, piso 1-0, vento 070 graus, 1-0 nós. Autorizado de decolar, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 2859, bom dia, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai apontar o São 3859. Vindio Romeo, establish ILS runway 10. Bravo, Vindio Romeo, contact tower 118.95. 118.95, Papa Papa Bravo, Vindio Romeo, have a good day. You too. Photo Tower, good morning. Papa Papa Bravo, Vindio Romeo, establish ILS runway 10. Papa Bravo India Romeo, have been sighted the traffic, continue approach, winds now 060 degrees, 9 knots, report landing gear down and lock. Can you write it down and lock it, Papa Bravo India Romeo? 3179 decolado aos 51, chame controle 119.8. 198, obrigado, bom dia. Oi, o Bravo 3 funciona, rotatório. Até o farol da barra, rapaz 045, correto e disponível, decolada 17, curva direita, controle 119.8, aciona 54 no 4, coteja. 0, saída da El Leda Bridge. 340 da El Leda Bridge, da 3179. Left land, runway 10, Papa Papa Bravo, India Romeo. 95, bom voo. 3 milhas por hora, Bravo Luiz, continua a aproximação, ainda não avistado, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, Bravo Luiz. Lima Zulu Golf, autorizado o táxi até a interseção Papai, pode para ingresso na pista 17. Bom dia, qual fala, Oscar, prossiga. Informa o pátio que se encontra. A gente decola da 17. Espera, né? 2 a gente recua o Alfa Oscar, autorizado Brasília, nível 280, via Perzulo 17, saída Arbor, transição a Elefa. Decola da 17, curva direita, controle 119.8, aciona 5171, coteja. Cotejamento correto, informa pessoas a bordo. 25 a bordo, altímetro 1012, para o acionamento chame torre 18.95, bom voo. Prossiga, Mike Eco Bravo. A gente aguarde cópia para Jundiaí, Mike Eco Bravo. Alpha, report before Juliet. Bom dia, 4299, autorizado Campinas, nível 340, via Perzulu 16. Saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5406, coteja. Autorizado, campina de 340, via Perzulu 16, da El Leda. Decola da 10, curva à direita, aciona 540, faltando 19, 8, 8, 4, 3, 2, 9. Protejamento correto, chama para a Pixback, sumamento. Caraca, 2, 9. Nova, Nova, Nova, informação Nova para Papa. Agora 3304. Roger, taxi via Juliet, main apron, call before Lima, Bravo India Romeo. Fala, Lima, 6352. Prossiga. Para autorização, Salvador, 2350. Sente saída prevista, Puca, transição Aracaju, aguarde. Puca, Aracaju, aguarda para 4. A cópia, Mike Eco Bravo. Autorizado Jundiaí, uma centena, saída Coral, após DCT Dendê, DCT Arubi, conforme plano de voo. Decola da 17, curva direita, controle 19.8, aciona 5402, coteja. Traffic visual com memory frequency. 8 decimal 9 or 5. O Bravo, não recebendo seu cotejamento, coteja novamente. Bravo India Romeo, approved taxi via Lima, Mike in Quebec. On Quebec, report to crossing runway 17. China 6225, decola 257, chame controle 199.8. 19.8. Obrigado, bom dia. Bom dia. Cordial, bom dia. Oceaneia 6225. Oceaneia 6225, contato radar, sua para nível 320, saída Momo Nixa. 320, Momo Nixa. Salvador, muito bom dia, Gol 1, 605, ciente da Índia, solicitou 360 para o Galeão. Bom dia, 605, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde para a cópia. Da Euleda Bridge, Gol 1, 605. 3304, pronto para a cópia? Pronto, cópia 3304. Autorizado Brasília, nível 380, via Perzulu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5423, coteja. Autorizado Brasília, 380, pedro 17. Decola da 10, saída Arbor, curva direita. Arbor é lá. 19.8 é o controle, 5423, a transponda, tuta 3304. Nível 380, chama para prospeccionamento. 3-2-0-3, chamar para o direcionamento, 3-3-0-4. Pronto para a cópia? Pronto, 3-1-2. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 19.8, aciona 5421, coteja. Autorizado Recife, 350, via Peruísque 8, saída Puca, Aracaju, fora da 1-0-5-3-3, controle 5-4-2-1-6-3-1-2. Cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Chama para o push e sonamento, 3-1-2. Fundo 605, pronto para a cópia? Pronto, não escuta. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 1-0, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9-8, aciona 5422, proteja. Autorizado para o Galeão 360, na Belo Zulu 10. Decola pista no zero, curva direita, compra perfil da Leda Bridge. Controle de saída 119.8, transponder 5422, voo 1605. Cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Chamaremos pronto, obrigado. Bravo na escuta do solo. Salvador, muito bom dia, Otan 3663, informação Juliette, está pronto para a Copa em Guarulhos. Bom dia, 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, Viper Zulu 16, saída da Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5430, coteja. Autorizado Guarulhos, nível 340, Viper Zulu 16, da Leda Bridge. Decola da 10, primeira curva direita, controle 19.8, transponda 5430, são 3663. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama na Altona 3663. Utilizou com prazer, funcionário 6311. Funcionário 6311, chame torre 1118, decimal 95. 1895, 6311. Motor Oceania 6225, uma proa de Cockpit. Quando possível, proa de Upur. Desconsideração, Oceania 6225. 6220. Bom dia, Oceania 6311. Vai passar esse tempo, vai estar travando. Oceania 6311, tráfego avistado, livre pouso, pistola 0, vento 070 graus, 07 nós. Livre pouso, Oceania 6311. Serra November Ranger, não recebo seu modo Charlie. Acionamento voo 1605, nosso gate é o 5. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, voo 1605. Autorizado, chama para o táxi. Cliente, agora recebendo, 090, cruzando. Faça coordenação diretamente com o Recife em 128, decimal 8. Direto no Recife 288, obrigado, bom Natal. Igualmente. Ativo, após a cópia que passamos para a sua aeronave, não recebemos mais transmissão nenhuma. Poderia cotejar agora? Bravo, cotejamento correto, pode informar pessoas a bordo. Gente, confirma na bata. Gente, altímetro no 0 no 2, para o táxi, chame torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. Bom dia, Alfa Tango Tango, mantenha a posição na Lima, aguarde para seguir, parte 3. Sente, aguarde. Puxando a 6311 no solo 06, livre direito, chame solo no 21-9. 29, livre. Mike Eco Bravo, agora recebo alta e claro. Bom. Reporte para ataque. Abraço para o ataque, Mike Eco Bravo. Claro, táxi azul 4249, com Uno, Uno 6 a bordo, 316, 4:45, alternando o Ribeirão Preto. Delta, azul 4299, ciente 116 a bordo, altímetro 1012, táxi via pátio, reporte através do portal 612. Reportará através do 612, livre táxi, azul 4299. 3663, aguarde para o pushback. Aguardando, então, 3663. Então, você, CNR 6319, livre da nossa. 6319, táxi via alfa, reporte antes da Juliette. Para o táxi Gol 1605, estamos com 170 a bordo, 3:30 de autonomia, alternando Campinas. Afirma, Alfa Tango Tango segue o azul, vai mantendo através do portão número 7. Salvador Grand Control, Gol 1923, Escape 6, Frequency Pushback, instalado clear. Roger, standby 1923. Standby 1923. 605, confirma pessoas a bordo. 1170, 3:30, alternando Campinas. 1170 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1, 1895, bom voo. E aí, via Índia Alfa, no ponto espera 1095, obrigado, bom dia. Gente, 4299, segue o Boeing da Golf, saindo do Pat 3, via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1, 1895, bom voo. Via Índia Alfa, após Golf, ponto espera 295, azul 4299. Patango Tango segue o azul, após, segue via Pat 3. Reporte ingressão do Pat 3, Alfa Tango Tango. Gente, 1-0-0, final. Dois, 2-1, afirmo. Autorizado conquista, nível 2-0-0, saída Arbora após DCT. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9, decima 8, aciona 5-4-3-3, coteja. Autorizado 2-0-0, saída Arbora, depois DCT. Decola da 1-0, curva direita, o transponder 5433, controle 19-8, 5-2-2. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Go 1923, cleared for push and start, call ready for taxi. Roger, report to for taxi, go 1923. Algumas chamadas de tempo, 3-6-3, menos de um minuto, a aeronave, a última aeronave que está saindo do táxi já está passando na retaguarda. Obrigado. 3663, autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, então 3663. O nono vai manter a posição antes da Juliette, aguardando a aeronave, vai sair no táxi. Quer cobrar Vicente, mantenha a cabeceira no site, aguarde para decolagem. Pode esperar da 1-0-0-4-2, 4299, bom dia. Azul 4299, bom dia, autorizado. ANA e Manteca de 090. ANA e Manteca de 090, Azul 4299. Quer cobrar, vou autorizar o decolar, pistão 17, vento 080 graus, 07 nós. Bravo, copiou a torre? Chega. Quer confirmar a saída para Curitiba? Arbor, transição Elefa. Arbor, Elefa, obrigado. Nome 05 decolado 11, chame controle 199, decimal 8. 19, 8, Gonomia 0. 0, 7, 2, 14, 8, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, Decolado 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 54 no 3, coteja. Cotejamento correto, chama para acionamento. 360, Leda. Ok, autorizado 360 na saída, Leda. Roger, 184 on board, QNH 1012, stand by for taxi 1923. Para o taxi 3663, está com 121 no bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternativa Galeão. Gente, 121 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 no noite, decimal 95, bom voo. Via Índia e Alfa, ponto de espera, pronto, 0995, bom trabalho, são 3663. 3663, torre 1895. 1923, táxi via Índia Alfa, holding short call tower 118, decimal 95, have a good flight. Graus 109. Subida colagem da 10 azul 4299. 3304. Pode ir pra Nova York. Tá 3663 autorizado. Alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinha mantém 3663. Três nono, faz um banho da Gol, segue via Juliette, portão número 8. Azul 4299, decolado ao 15, chame controle 199, decimal 8. Senado 8, Azul 4299, obrigado. Charlie, Salvador, muito bom dia, Zulu 4299, decolou da EL, 1300. Zulu 4299, bom dia, contato radar, sou para nível 340, direto da EL. 340, direto da EL, Zulu 4299. Decolagem, Sistema 0, van 3663. Solo Salvador, bom dia, tá 3859, informação Juliette. Bom dia, 3859, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Curitiba, nível 360, via Upper Zulu 21, saída arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5431 no Coteja. Autorizado Curitiba, 360, Upper Zulu 1. Upper Zulu 21, Arpa, Arbor, Elefa, 10, curva direita, 19.8, 5431. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamará 3859. Decolado, 18, controle 19.8. 19.8, bom dia, bom trabalho, são 3663. Olho Salvador, muito bom dia, são 3663. São 3663, contato radar, voa para nível 340, perfil da EL. Perfil da EL 340, sem restrições, eu tô 3663. We line up in 08, run, they want to go on 923. Autorizado, chama para o táxi. Solo CT 5221 para o pushback, para né? Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, 3521. Preciso 1251, agora na mesa. Serra, November, Índia. Contato radar encerrado, 55 milhas, sudoeste Salvador, mantenha 100, chame Lelos, 1201. Bom dia. 3, táxi via Índia, Alfa, no ponto espera torre 1985, bom voo. 1013, ajuste, Índia, Alfa, ponto espera torre 2985, voo, até 3. no 050, no 072. Voo no 072, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Autorizado ILS, reporte estabilizado. 2012, no 072, já vai passar. E 13. Take off, runway 10, wind 080 degrees, 05 knots. Take off, runway 10, go 92. Salve, Salvador, clip 5221 para o táxi. Autonomia de 4 horas, PLB 4848, alterna Salvador. Além, mantém clip 10 na 3304. Decimal 9, sim, bom voo. Índia e Alfa, no ponto de espera, monitora a torre 18195. 18195, obrigado, bom trabalho. Mike Eco Delta, torre 118, decimal 95. 1895 Delta. Agora é o papapá, Mike Eco Delta. 923, decolado, áudio 22, chame controle 119, decimal 8. 9819. Mike Eco Delta, prossiga. Papá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, reporte no farol de Itapuã. Reportará. Prove gol 9. Gol 923, contato radar sua para nível 360, direto da EL. 360, direto da EL. Azul 4299, chame Recife 125, UNO. 251 com Recife, Azul 4299, obrigado. Vai direita para aproximação na cabeceira 17. Colando à esquerda para aproximação, cabeceira 17. O Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, correção, colando à esquerda. Está iniciando já o Delta. Mike Eco Delta, autorizado a aproximar para 17, reporte no final. Botará final 197 baixado e travado, Mike Eco Delta. Bom dia, Índia November Alpha, prossiga. Índia November Alpha, autorizado voo local com TGL em Veracruz, 1000 pés, corredor Axé, decola da 17 curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 0171, no coteja. Autorizado voo local, Salvador, TGL, Veracruz, da 1 curva à direita, transponda 0171, controle 1199. Cotejamento correto, confirma 2 a bordo. Gente, altímetro no 012, para acionamento, chame torre 118, decimal 95, bom voo. Bom dia, Mike Eco Oscar, prossiga. Pode confirmar nível pretendido no mil pés? Certo. Torre Salvador, bom dia, 072, 3 milhas e meia, Sierra, visual estabilizado. 1072, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento no momento 1-0 graus, 1-0 nós. Aguardando, 072, é Fernanda. Índia, Pátio, Índia e Alfa. Controle 295, Xanera 6302, ajuda padrão. Mike Kowalski está autorizado a Aracaju, 500 pés, corredor forte, decola da 17, curva esquerda, controle 119.8, aciona 0260, coteja. Torre 119.95, controle 119.8. Transponder 0260. Cotejamento correto. Para acionamento, chame torre 1-8-95, bom voo. O ajuste na 013, aposta estabilizada. Dia para 2012. Local meio, Mike Eco Delta, de frequência. 63, chame Recife 1251. 251, bom dia, cara. O senhor apresentou o Lua de LA, o plano venceu aqui, confirme. Ok, entre em contato com a companhia para efetuar a DLA, ok? Ou então um novo plano, porque o plano já venceu. O senhor demorou muito aí para embarcar, acionar, o plano está vencido. Ela é a FA 3304. Reporte para táxi. Índia November Alpha, reporte para táxi. Você poderia aumentar o brilho do papinho no 072, já está no máximo. 1072, aumentando no correção agora no máximo o brilho do papinho. Ah, agora tá bonito, obrigado. 072. Informa o pátio. Este foi o final. Após o pouso do meio, motorizado NR, mantém cabeceira no zero. Da 17 curva esquerda, controle 119.8, aciona 5435, coteja. Cotejamento correto, informa pessoas a bordo. 5 a bordo, altímetro no 0 no 3, para o acionamento chame torre 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo. No 7, 2, no solo, aos 2, 9, chame correção livre direito, chame solo 1, 2, 1, decimal 9. 2 a 9, obrigado. Índia November Alpha, autorizado táxi até a interseção Oscar, reporte para ingresso na pista 17. Oi, escuta. Bom dia, 1072, táxi via Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, antes da Juliette, 72. Para o Salvador, Papatango, Mike Eco Delta, bom dia, Alpha. Bom dia, Mike Eco Delta, prossiga. Eu tenho que comprar esses 4 minutos agora visual para Jundiaí, eu vou possibilitar de passar. Afirma, pode informar o pátio que se encontra? No pátio. A gente está autorizado Jundiaí, no corredor Axé, no meu pé restrito até o farol da Barra, após 105, correto e disponível, decola da 17, curva direita, controle 19.8, aciona 5452, coteja. Ativo. E o pé do corredor Axé, decola da 17 com curva direita, 119.8, controle na porta, 452, é o transponder, o mais cheio de alta. 3 a bordo, altímetro no 0 no 3, para acionamento chame Torre 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo. Obrigado, seu contador. 3859 para pushback acionamento, linha 03. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, 3859. Solucionar 6319. 6319, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Estou te aguardando. 8-8. Torre Salvador, bom dia. É o voo 9286, final baixar travado. Voo 9286, bom dia. Tráfego avistado, livre pouso que estão no 0, vento 100 graus, 099. Confirme o trem baixar travado. Afirmativo, baixar travado, autorizado pouso na pista 10, voo 9286. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, estacionamento critério, repete para táxi. Via Juliette, portão meia dúzia. Meia dúzia, 72. Meu Golf e a torre? Meu Golf confirmando o transporte de inferno? Gente. Macaco da Alfa autorizando o táxi da Oscar, parte para ingresso, tentou alterar a nave já na Oscar, aguardando para ingresso no 7. Afirmativo, Macaco da Alfa, reporta na Oscar para ingresso, tentou outro tráfego já na Oscar, aguardando para ingressar no 7. Mike Eco Oscar está autorizado até Oscar, pode para ingresso, vai seguir um aeronave à frente, um Mike Eco Delta. Para informação, Mike Eco Oscar informa que será o número 3, sem outra aeronave na Oscar, aguardando para ingresso no 7. Número Alfa autorizado o ingresso, pode cancelar no 7 AN, pronto. Patango Mike, Eco Bravo. Revista radar encerrado, 55 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha 100, chame Leos, 1201. E mantém cancelar no 0. O 9286, no solo 35, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, ele acabou. 4 horas, encontrar na Campina. No 53 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo. Índia Índia Alfa, ponto de espera 18095, tá 3259. 6312, livre decolagem, pista 10, vento 090 graus, 099. Livre decolagem, pista 10. Sai, partente da Juliette. Alfa, encontrará a Juliette, ou 9287. Índia November Alfa, livre decolagem, pista 17, vento 090 graus, 099. Papa Romeo, uniforme Tango, prossiga. Tango 200, ou 7, quatro carteiras de contato. Gente, uniforme Tango, direto feira. Quatro bordo, altímetro no zero no 3, segue o Airbus Tatan via Índia Alfa no ponto de espera torre 1 no noite, só 95 com o voo. Controle, bom dia, 982, tá bom? Voo 982, chega da Mari, desça via para 2 mil pés, ajuste no 0, 1 no 3. No 9.8, bom voo. Controle 19.8, obrigado. Índia November Alpha, decolado aos 37, controle 119.8, bom voo. Obrigado. 119.8, Índia November Alpha. Torre Salvador, bom dia, está 3859, pronto no ponto de espera. 3859, bom dia, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, 3259. Aguarde. 35221 vai atingir 1900 em 15 milhas? Gente, eu me escutou, egresso. Tráfego 11 horas, 14 milhas, cruza o 085 para 2 mil pés, descendo conforme a chegada. Ciente, o 35221. Delta, está pronto para ingresso? Aqui com o Delta, faz cabeceira no 7L, pronto. Tan 3859, livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, 109. Autorizado decolagem, pista 10, 3859. Não, meu corpo é robótica na papá para ingresso. Trip 5221, pode manter a proa de Arvon. Tráfego manteve a chegada, agora está cruzando 070 para 2 mil pés. É, peço que fique atento nessa saída, que pode se tornar um conflito com a chegada. Papa Romeo, Índia November Alpha, via corredores 1 mil pés. Reporte para o farol da barra. Reportaria de farol da barra e corredores visuais Índia November Alpha. Graus 109. Controle 119.8, bom voo. 119.8, graus. 8.8. Controle Salvador, bom dia, está 3859. Tá 3859, contato radar, suba a nível 360, perfil da saída Árvore Elefo. Árvore Elefo, 3859. Então, livre decolagem pistão no 0, vento 100 graus, 109. Aqui é o Delta do Codos 41, controle 119.8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, senhor, até mais. 59. Patrulho, muito bom dia, Papa Tango, Mike Eco Delta. Patango, Mike Eco Delta, preciso. Decolou da 17, curvando a direita, proa do farol. Confirmar a proa, ideal seria 2. Cruzera? Tiro. Obrigado, obrigado. Mantém mil pés o Mike Eco Delta. Trip 5221, está presente conquista. Está presente conquista para o 5221. Patango Tango, decolador 41, no controle 119.8, bom voo. 19.8, Alfa Tango Tango. Patango Mike Eco Delta, não estou recebendo três pontos. Vou checar aqui, senhorita, só um minutinho. Qual a marca que o Delta já sabe agora? Guarde. Gente, Romeu, Romeu, Golf. Todo mundo pronto? Patango Mike Eco Delta agora recebendo. Bem, após o farol da barra, confirme para o Mike Eco Delta, voa... Qual a proa a gente voaria, Pedro? Tem como confirmar pro ideal pro destino? A 240, 10 graus à esquerda aqui. 240, confirma. Afirmativo. A gente mantenha os corredores aguarde pra voar direto. Você escuta, é com ela. Uniforme, uniforme, tango, cancelado azul no 143, reposto cruzando 4500. Controle, é o papapapau, papapau, tango. Radar, suba nível 100, sai da bomba. Tá livre restrição, senhorita? Correio de controle? Tá livre restrição? Negativo. Vai manter os 3 mil pés na saída da bomba, alfa, tango, tango. Oxaner 6250, chega da mar e dessa via pra 2 mil pés. Dessa via pra 2 mil pés, 6250. Estabilizado, gol no 888. Gol no 888, torre 118, decimal 95. 1895, gol no 888. Que copa, qual é o destino? Opa, Romeu, Romeu, Romeu, gol, muito bom dia, decolado, com bem na mão. Veracruz, estão permitidos, pistão 97, curva direito, corredor axé, controle 198, 09, 96, mil pés, o Bravo Cruz. Tá do pouso 90, gol 988. 5.011. 221, chame Recife 1288. Recife 288, obrigado, boa tarde. Salvador Cairu, mil pés, 17 direito.